ninguém sabe o quanto. Ninguém sabe nada do que tá falando, mas nem me espanto. Ninguém sente o quanto. Esperei o lado bom da vida que vivia me bombardeando. Ninguém viu o quanto. Me dediquei calado com os 400 vermes em cima de mim me pisando. Ninguém me ouviu quando. Estava precisando de ajuda, mas agora também não tô mais precisando. Ninguém sabe o quanto. Ninguém sabe nada do que tá falando, mas nem me espanto. Ninguém sente o quanto. Esperei o lado bom da vida que vivia me bombardeando. Ninguém viu o quanto. Me dediquei calado com os 400 vermes em cima de mim me pisando. Ninguém me ouviu quando. Estava precisando de ajuda, mas agora também não tô mais precisando. Ninguém me viu quando tava rimando na praia do Flamengo pra 12 parceiros viajando. Almas singelas, só batidas, já sempre um gênio. Merecedor de prêmios que aprende observando. Gasto milhões de páginas com planos, mas não perco pra vida nessa porra nem fudendo. Pode anotando, rimadores são como vinho. Com o passar do tempo vão ganhando, com o passar do tempo vão perdendo. Depois de um tempo vão se adaptando. Só força de vontade é o que faz tu sendo um merda evoluir e conseguir ser alguém de verdade. Tive personalidade, não aceitei porra de regra nenhuma que fosse contra minha vontade. Aos 13 anos de idade já comecei o meu pequeno tour pelos lados sombrios da cidade. Quem corre atrás sempre alcança, pra existir ninguém sabe. O que não falta na minha área é ninguém com personalidade. Batidas na lata de lixo, desde essa época já sonhava em ter compromisso com rap, gravar uns discos. Perdi pra problemas ridículos, tretas, polícia, problemas de saúde, poucos incentivos, objetivos. Tô sério no jogo, tô vivo, e isso é o que importa, pelo menos pra mim, pros comparsas que fecham comigo. Cultura faz diferença no país subdesenvolvido. Capitalismo é religião de muitos no mundo perdido. Pra mim o Messias nem volta, está magoado, chorando em tempestades que talvez lavem nossa revolta. Quando o ódio se solta, nós ficamos cegos como o Rei Charles atuando em papéis do John Travolta. Minha sinceridade pra muitos tá morta, na minha firma não existe mentiras. Confira, bata na minha porta. Tá diante da derrota porque ainda não é o final da rota. É simples ter verdadeiro, verdade esquenta o ambiente e choca. O amor tá no antiquário e a paz que eu saiba tá extinta como os incas e os dinossauros. Ilusão é pra otário, não pra mim que peguei minha vivência e misturei com o dicionário. Só que me querem num aquário, preso sem poder falar, um peixe inofensivo, mera decoração de armário. Só com camisa de força, 3 ambulâncias, 10 funcionários, ou tropas de elite da polícia berrando que eu tô cercado. Escuto sons anos 80 e vem logo na minha cabeça aquele moleque dominado pelo inocente. Hoje o moleque representa, mas está contaminado com a ganância do mundo e todas as suas doenças. Foi embora minha paciência, agora sou mutante negro que munido de rimas contraria a ciência. Quando comecei a perder amigos não vi sentido na nossa existência. Nossa vida vale o preço das balas calibre 380. Ninguém sabe o quanto. Ninguém sabe nada do que tá falando, mas nem me espanto. Ninguém sente o quanto. Esperei o lado bom da vida que vivia me bombardeando. Ninguém viu o quanto. Me dediquei calado com os 400 vermes em cima de mim me pisando. Ninguém me ouviu quando. Estava precisando de ajuda, mas agora também não tô mais precisando. Ninguém sabe o quanto. Ninguém sabe nada do que tá falando, mas nem me espanto. Ninguém sente o quanto. Esperei o lado bom da vida que vivia me bombardeando. Ninguém viu o quanto. Me dediquei calado com os 400 vermes em cima de mim me pisando. Ninguém me ouviu quando. Estava precisando de ajuda, mas agora também não tô mais precisando. Sigo filosofando, várias maneiras de destruir algumas barreiras que estão me atrapalhando. Se não quiser morrer tentando, esqueça que sentes medo, esqueça os pensamentos que estão te afundando. Mas mantenha seus neurônios pensando. Lembre-se que enquanto tu adormece, inimigos estão se aprimorando. Meus hábitos antissociais fazem pessoas ficarem me decifrando. Prefiro ser calado na rua e expressar o que sinto rimando. Demônios convencem o homem fácil, os artimanhas simples bem conhecidas, mas todos se embromam no laço. O dinheiro é bem versátil, ele pode tanto te fuder como pode te elevar ao status máximo. Não sei nem mais o que eu faço, meu destino tá confuso, mas deve ser eu e o rap e eu acho. O tempo voa como folhas ao vento e já tá bem escasso. Vou fazer minhas rimas serem valiosas como as telas de Picasso. Problemas adormecidos podem voltar a causar dores de cabeça que não passam com comprimidos. Não tenho medo do que é nocivo, o que é gentil quer ficar lado pra mim oferece muito mais perigo. Todo momento é decisivo. Grandes vitórias são feitas de detalhes pequenos, como um microvírus. Pra você ver um oásis, terá que juntar cada pingo por pingo. Carregar o coqueiro no ombro, levar no bolso uma rede e uns sorrisos. O céu é azul pra playboyzada, mas o que adianta carro do ano e musculação se não sabe porra de nada? Corro egos como traças, pra isso preciso apenas que me deixe com papel e caneta meia hora na sala. Papiros conservam sagas que sobrevivem através dos tempos, provando que a senhora morte é uma farsa. Eu carrego a cruz que for, mesmo deslocando meu homoplata, pra que o sistema caçador vire uma fudida simples caça. O Judas hoje toma hóstia, não dá pra distinguir traidores de um quintal cheio de rosas. Já fiz perderem muitas apostas, porque não dá pra parar minha firma me seduzindo como uma Cleópatra. O som no rádio é uma bosta, não querem que cultura chegue ao povo e querem ver o povo sem pistolas. Com qualquer merda de refrão, o povo brasileiro rebola. Acho que isso tem a ver com a falta de conscientização na escola. Talvez falte viver a vida, talvez acham que sabem de tudo só porque faz alguma faculdade fudida. Talvez pessoas iludidas que preferem ver Gugu no sofá do que manter suas mentes produtivas. Talvez alguém no frio sem camisa, um desses moleques que reviram lixos pra encontrar restos de comida. Pro homem verdadeiro, o seu clã é sua família. Por isso agradeço aos meus coroas, meus avós e minha tia, porque ninguém sabe o quanto. Ninguém sabe nada do que tá falando, mas nem me espanto. Ninguém sente o quanto. Esperei o lado bom da vida que vivia me bombardeando. Ninguém viu o quanto. Me dediquei calado com os 400 vermes em cima de mim me pisando. Ninguém me ouviu quando estava precisando de ajuda, mas agora também não tô mais precisando. Ninguém sabe o quanto. Ninguém sabe nada do que tá falando, mas nem me espanto. Ninguém sente o quanto. Esperei o lado bom da vida que vivia me bombardeando. Ninguém viu o quanto. Me dediquei calado com os 400 vermes em cima de mim me pisando. Ninguém me ouviu quando estava precisando de ajuda, mas agora também não tô mais precisando.